Salve, salve, coelhada! Decadentes 88 no ar, para falar daquele empatezinho sem vergonha, lazarento ontem na Independência e América. Mas, ó, é um empate, é um pontinho dentro de casa, a gente fica meio frustrado, principalmente porque a gente viu que a América jogou mal, mas é contra um time que acabou assumindo a liderança, não é qualquer coisa. Não é isso, Alisson Fernandes? Muito frustrado por ontem? É, frustrado pelo futebol, frustrado também pelo resultado, porque apesar de ser contra o Guarani, que é um concorrente direto aí ao acesso, mas é esse tipo de jogo aí que vale a pena ganhar, né? Se ganha, dá uma escapulida desse segundo pelotão aí, mas tá valendo, estamos na briga ainda, o futebol da América tem que melhorar, mas a gente, matematicamente, tá bem. Não, se ganha, assumiria a liderança, né? Mas enfim, seu Cláudio Fernandes, seu corneta, ó, Cláudio Fernandes, olha, misturei tudo. Seu Cláudio Safo, seu corneta, dê seu boa noite. Eu tô confuso, boa noite, corneta, tudo bem com vocês, amiguinhos? Muito bem, tudo bem. Tá ruim, mas foi bom. Ah, tá bom. Às vezes é bom o time dar uma tropeçada também, pro povo acordar também, tá? Se eu acho que é 7 vitórias seguidas, eu acho que o povo fica mal acostumado, é bom também uma realidade. É bom que a gente vai jogar mais sério com o ABC agora, ABC para o jogo, né? É o ABC terça-feira. É, continuamos com 8 jogos de invencibilidade. Vencer não nos daria uma série de 7 vitórias. O senhor tá exagerando o Cadiquim. Não, eu tô, mas, tô exagerando. Mas é bom você dar, é bom que dá uma assustada, vai jogar com o time da zona de baixamento agora. Joga mais focado também. Se ganha do Guarani, a gente é o fodão do firmamento, a gente é o time fodão aqui, vou ganhar tudo, sei lá. Bom que. Isso. Vai focado agora na terça, é 3 pontos garantidos lá. 4-0 no botar aí. Importante é ficar em 4 na 38ª, que sai primeiro na 38ª rodada, não é isso? E pra falar aqui do que viu do jogo pelo lado bugrino, nosso convidado da noite, senhor Lucas Pezão, diretamente de Campinas, ou São Paulo, já que tá lá no momento. Mas como é que é, Lucas? Dá seu boa noite aí, se apresente. Ô, turma, boa noite. Sou o Lucas Araújo, também conhecido como Pezão. Tenho 33 anos, acompanho o Guarani desde que eu nasci. Meu avô foi jogador do Guarani nos anos 40, então ir no estádio, acompanhar o dia a dia do time sempre fez parte da minha vida, da minha família. Hoje eu escrevo pro Guarani no Globo Esporte, no blog do torcedor também. Então, estou no Twitter, né? @LucasPezão. Então, pra qualquer coisa do Guarani, tô lá na atividade escrevendo. E acompanhei o jogo ontem. E vamos falar um pouquinho dele aí hoje. Vai ser divertido. Eu agradeço o convite do pessoal do Decadentes, agradeço o convite do Hugo também, o Bugrino, que conversou comigo. Então acho que vai ser divertido. Boa noite a todo mundo aí. Bem lembrado, vamos agradecer ao Hugo Tosh, que era quem ia participar desse programa, já estava até acertado com ele há mais de uma semana, mas aí a escala de trabalho o impediu de estar aqui hoje. Aí ele foi e indicou o Lucas, mas o Hugo, certamente, se a escala de trabalho dele permitir, no jogo do retorno, vai estar aqui participando com a gente também. Ô Lucas, eu inclusive li sua coluna. Você não saiu de todo insatisfeito com o empate, não, né? Vocês vieram bastante desfalcados, a expectativa não era boa, né? Se você for pegar os jogos fora de casa, o Guarani não empatou nenhum, né? Ou ganhou ou perdeu, só ganhou 2. E fomos para Minas, acho que para todo mundo em Campinas, o América é um candidatíssimo ao acesso. E fomos sem Fumagalli, sem Bruno Nazário, sem o Eliandro e sem o Samúdio, que chegou a viajar para Minas. Mas teve uma negociação aí com o time da Turquia, saiu do hotel direto para o aeroporto e foi embora do Brasil. Então era deve ter foi direto, né? Então fomos bem desfalcados, cara. E eu tava um pouco pessimista pro jogo, para falar a verdade. Acho que o América vem numa sequência muito boa. O Guarani também tá bem, mas fora de casa, depois desse empate, tá com 33% de aproveitamento. Então é bem abaixo ainda. Então era um pouquinho difícil o jogo lá, mas eu até falei, conversamos hoje mais cedo, né? Eu fiquei impressionado como o Guarani jogou bem e eu fiquei impressionado como o América poderia ter jogado melhor, cara. Eu tava. Nós vamos falar mais aí durante o jogo, mas eu esperava um pouquinho mais do América. Nós também. Bom, o jogo de ontem, o América começa nem tão bem. O Guarani talvez tenha tido mais ação e tenha tido as melhores chances do primeiro tempo. João Ricardo fez as defesas necessárias e o ataque do Guarani também não teve a competência necessária quando teve a oportunidade de marcar o seu gol. E o placar termina 0-0, vamos para o intervalo com aquele América que a gente já, felizmente, não via há algum tempo. Aquele América que estava errando muito passe de 2 metros, sem muita ação no seu ataque, isso continua depois no segundo tempo também, isso já é até histórico, não foi diferente nesse jogo. E voltando do vestiário, aí sim, o América até demorou um pouquinho para entrar no jogo do segundo tempo, né? Essa foi a visão que eu tive da partida. Até os 5 minutos ali, o América parecia que não estava entendendo que aquilo era futebol, mas quando engatou também, conseguiu pressionar o Guarani, conseguiu criar mais oportunidades desperdiçadas pelo Bill. Não acho que os erros de passe cessaram, para mim eles continuaram até o final do jogo. Mas o América podia, sim, ter feito muito mais e nós ficamos com essa... com esse gostinho de... é aquele empate com gostinho de derrota, né? Eu não tinha essa informação do Lucas de que fora de casa o Guarani estava indo mal, eu não tinha feito essa análise, porque se eu tivesse feito, talvez eu tivesse apostado no empate no bolão, porque o América, a gente sabe, né? O resultado mais improvável é aquele que o América vai perseguir. Não é isso, seu Alisson? O senhor tá aí ainda? Seu Corneta, até o Alisson voltar. Diga. Você viu alguma coisa diferente no jogo? Jogamos mal, né? Difícil, né? A sensação que eu tive também é que o Guarani veio meio com o esquema do Boa também, jogar para uma bola e não, assim, vamos não tomar gol, né? E o nosso ataque ontem foi lamentável, foi difícil ontem, viu? Aguentar o povinho da frente do nosso ataque, mas paciência, né? Fazer o quê? Parar fazendo muita falta, voltou. Ah, e outra observação, novamente entramos com o Mateuzinho no início do jogo, é o que não dá certo, né? Eu não achei que ele comprometeu, não. O Alisson? Eu fiquei com uma boa impressão do Guarani. É um time que não sei se com os titulares, o Lucas vai poder responder, se com os titulares é um time rápido na frente, mas achei que com esses reservas, um time ágil ali na frente, um time que incomoda. E olha que a nossa zaga é boa, a defesa do América é a melhor do campeonato. Uhum. E eu achei que eles incomodaram bastante. Aquele rapaz do cabelo, parece uma cracatua lá. aquele Silva. Jogou no Cruzeiro, Rafael Silva. E eu era afim que o América contratasse aquele cara, porque eu acho ele bom de bola. Não sei se ele tá chegando no Guarani agora, ou se ele é reserva de fato, mas tem chance de se tornar até titular lá com essa saída desse Samudio. De repente ele, não sei se atuam na mesma faixa de campo, mas de repente se torna titular. E o América fez um joguinho burocrático. O América é aquele time que vem de boas partidas, na hora que cresce a expectativa, tanto que deu um pouco mais de gente no estádio ontem, na hora que parece que vai, que tá todo mundo começa a acreditar, o América vai dar aquela derrapada para a gente voltar para a realidade e voltar a perceber que o time ainda não é tão bom quanto a gente pensou que era. Eu acho que o jogo de ontem serve para isso, para ser um choque de realidade para a gente. Não que a gente estivesse aqui achando que ia ser fácil e tal, que a gente... deslumbrado. A gente até quer pé no chão e a gente às vezes é até criticado por isso, por não entrar nesse oba-oba todo. Mas de fato o time estava vindo de uma sequência muito boa de resultados. E isso ontem foi interrompido, não é um resultado tão desastroso, é um empate com agora líder do campeonato, mas é um choquezinho de realidade, mais até pela atuação. Foi uma atuação, como o Henrique falou, com muitas falhas, com muitos pontos a melhorar. O nosso ataque, mais uma vez, não funcionou, e é assim desde o início do campeonato. Para quem vê de fora, como o Lucas, viu que o América fez duas vezes 3-0 contra o Luverdense e contra o... esqueci o outro time. Eu também. E aí pode dar a impressão que a gente... Daqui a pouco alguém manda nos comentários qual foi outro. Boa, não foi não. Não boa, foi 2-0, né? E quem vê esses resultados pode pensar que o América está atuando muito bem ofensivamente. É um grande engano. A gente que está aqui acompanhando percebe que ofensivamente o Anderson ainda não conseguiu achar esse time. A culpa não é só dele, os atacantes estão lá dentro, estão perdendo do gol. Jogo após jogo, Bill não consegue se firmar, Bill foi o artilheiro da Série B no ano passado e no América ele não consegue repetir isso, é esforçado, batalha, rouba bolas, mas fazer gol ainda não conseguiu. E quanto ao Guarani, mais uma atuação assim, de tudo, a gente perdeu o gol, mas também o Guarani perdeu lá, teve um cara do Guarani que com a bola sobrando, já sem goleiro, para enfiar para dentro do gol. Do joelhinho lá, quem foi, Lucas? Foi o Kaique, um garoto muito de 20 e poucos anos. Bateu de joelho, a bola acabou saindo, E o Guarani também teve chances. Eu acho que foi uma partida nivelada por baixo, por ser duas equipes ali do G4, mas com chance para as duas equipes. De tudo, 0-0 não pode ser tão ruim nem para o América nem para o Guarani. Os 3-0 foi um em cima do Luverdense e na sequência em casa, em cima do Brasil de Pelotas. Antes de ter tido 3-1 lá no Criciúma em casa. Mas time do David, né? Time do David não conta. É isso. Eu acho que a minha visão do jogo foi bem parecida com a sua, Alisson. Fica a frustração mais da gente entender que o América errou muito passe que não vinha errando. Aí, foi isso que me deixou mais chateado. Seu Ramon Gregório, o senhor chegou aí? Boa noite. Cheguei, cara. Eu tive que ir na farmácia. Chupeta rápido. De novo, né? Não, foi na farmácia mesmo. Cara. Farmácia. Tá certo. Mas, cara, farmácia. do jogo, cara, foi um jogo truncado mesmo. Mas é que era um jogo também. Se a gente for analisar o resultado, eu acho que o América foi na vantagem, porque o Guarani perdeu chances mais concretas de gols do Machado. Não, principalmente aquela no primeiro tempo, o cara debaixo do gol, ficou pra fora. Né? Tá de joelho, essa que acabou de comentar aí. Notícia triste, tá? Jorge Romero faleceu, tá? Aos 77 anos. Jorge Romero. Importantíssimo diretor de cinema. Muito bem. A gente fala disso depois. Vai, Ramon. E o Guarani também não é um time ruim, não, cara. É o vice-líder, né? Então, não acho um resultado, assim, pode, lógico, o resultado melhor é a vitória, mas também não acho que foi nada, assim, desesperador, não. Eu concordo com o Alisson, com o América é um time que oscila muito, né? E principalmente o ataque. Também eu não vejo, também, apesar dessa situação do América, sinceramente, eu não vejo times melhores jogando futebol melhor que o. Bem melhor que o da América no campeonato, não. Nem o Juventude, o Guarani, que na frente, eu não acho. Todas as partidas que eu vi não apresentam coisas assim muito acima do América, não. Então, acho que tá bacana, não, nada desesperador, não. Sabe qual que eu acho que é o ponto, Ramon? O campeonato de pontos corridos a gente já tem disputado há muitos anos, a gente vai entendendo mais ou menos a lógica. Quando chega nessas rodadas, assim, 13ª, 14ª, 15ª, costuma ser a hora de separar o joio do trigo. Costuma ser a hora em que pouco importa a pontuação nesse momento do campeonato, pouco assim, mais ou menos, né? Quem tá, o Náutico já dificilmente vai disputar alguma coisa, mas desse pelotão de cima ali, agora é a hora que começa a separar, ver quem tem garrafa velha para vender, e aí é que eu preferia que a gente tivesse, talvez até com uma pontuação um pouco menor que estamos, mas com um time de fato acertado, com defesa muito bem posicionada, isso está, defesa bem consistente, mas com o ataque funcionando, que as nossas, os nossos resultados tivessem sido conquistados com mais tranquilidade do que como foi, porque é agora que vai separar. Agora que a gente vai ver quem tem o time ajeitadinho de verdade, você vê que o Ceará já começou a encostar ali, então a gente começa a ver quem vai dar essa galopada para frente. Eu não sei responder, tento ser otimista, mas não posso aqui garantir que o América é desses que vão dar, é esse que vai dar o salto aí na frente. As últimas atuações, o desempenho, não os resultados, mas o desempenho do América ao longo do campeonato não me dão tranquilidade para arriscar que é o América um desses que vai disparar e não. Olha, mas eu acho o seguinte, cara, eu até concordo com você que o futebol do América não é nada de encher os olhos. Como o futebol de Série B também não é um futebol de encher os olhos, né? A gente tirando a Barcelusa, que deu um rebuliço, especialmente você vê um time de Série B encantando. Mas eu acho o seguinte, vai separar o joio do trigo, eu concordo com você, mas o América vai estar nessa. Os outros, mas eu não vejo times apresentando futebol muito melhor que o América na Série B, não, cara. Assim, a gente tem que olhar também, a gente olha no campeonato de pontos, tem que olhar também quem tá atrás da gente, contra quem que a gente tem que jogar, né? Isso, ponto que eu choro, são os dois que nós deixamos contra o Náutico, os dois que nós deixamos contra o Goiás, e eu acho que um pontinho, pelo menos, a gente devia ter arrancado o empate, ainda que fosse um jogo em casa, a gente devia ter arrancado o empate contra o Paysandu. O resto, mesmo esse resultado de ontem contra o Guarani, é resultado normal, resultado campeonato, resultado dentro da oscilação da Série B. A Série B tem dessas ondas, não tem jeito. É raro você ter alguém que vai disparar e... O América, então, não é muito dado a essas arrancadas, não. Né? A gente tá muito acostumado com o papel de Robin Hood. Então, eu entendo que há críticas que devam ser feitas, especialmente pela inefetividade do ataque que a gente já vem comentando há muito tempo, há várias rodadas, pelos erros que... Estou sem o scout do jogo aqui, mas eu tenho certeza que se eu verificar aqui, nós vamos descobrir um erro assombroso, um crescimento assombroso no número de passes errados nesse jogo de ontem, porque para mim estava muito claro que isso estava acontecendo. Há críticas que se possa fazer ao Anderson. Em termos de escalação, acho difícil. Né? Eu não vejo muito o que ele podia ter feito diferente. Talvez não entrar com o Mateuzinhos, igual o Claudio comentou e tal, embora eu particularmente não tenha achado que nesse jogo o Mateuzinhos comprometeu. Ele comete erros, como todo jogador comete erros. A questão do Mateuzinho que eu acho não é ele cometer erro. Eu só acho que o perfil de jogador dele, ele é mais útil entrando no segundo tempo, com outro time cansado, já cheio de cartão, do que iniciar a partida. O Mateuzinho pode mudar o perfil da partida. Perfeito. Ele em campo, eu não tenho nenhuma mudança de peça que eu faça mudança tão drástica quanto ele entrar no segundo tempo. E ele ainda não está pronto. Eu acho que... falando mais é de quem o critica pelos erros que ele acaba cometendo. Não errou tanto assim, não. Acho que... De boas. Então é isso. Achei que foi mais normal. De resto, do que a gente tinha disponível no banco, talvez tenha a questão do Giovani aí, mas acho que ontem a entrevista sobre o que aconteceu com o Giovani foi muito esclarecedor, e eu acho que elucidou um pouco por que essa resistência do Anderson em colocar o jogador, para quem não conseguiu ouvir a entrevista do Anderson ontem. O que aconteceu com o Giovani? Giovani chegou, levou um pisão e fraturou um daqueles ossinhos do pé, que o Adolfo não tá aqui para confirmar, mas se eu não me engano é tarso, metatarso, é um trem desse, não é isso? Quebrou um ossinho desse do pé. Fez a desgrama lá da ressonância e não dava nada. E ele continuava sentindo dor e falando, ó, estou sentindo dor. E as ressonâncias que ele fez, ele continuava treinando, fazia tratamento com gelo, qualquer coisa ali, mas continuava sendo colocado para treinar e continuava reclamando de dor. Até que posteriormente foi feito uma tomografia, e essa tomografia identificou a fratura nesse ossinho do pé. Então, assim, essa resistência agora do Anderson em colocá-lo, foi até o que ele falou na entrevista, ele voltou agora, mas só agora, parece que foi muito recente, que ele foi liberado para voltar a treinar, e mais recente ainda foi que ele voltou a treinar com bola. Então, assim, se vai ter alguém que vai estar fora de ritmo, vai ser ele. E aí eu até entendo essa resistência, até para ver, esse tipo de lesão no pé também, de osso do pé, me faltam conhecimentos médicos, mas me parece que são meio complicadinhos aí de cicatrizar e tal. Então, eu entendo essa resistência. Fora isso, aí daí a improvisação do Magrão. Fora isso, não tem nada muito ali que tenha me incomodado na escalação do Anderson, não. Ô, Lucas, você tá muito calado. O que tem que interromper a gente, que aqui a gente só funciona se interrompendo. Do que a gente falou aqui do jogo, você teve alguma leitura diferente? Teve alguma outra... Eu vi alguns jogos do América esse campeonato. Primeiro que eu acho que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas eu acho que o América tem um time muito bom. Dupla de zaga é firme pra caramba. Bastante. Eu acho que o Rui joga muito bem. Eu lembro dele jogando Série A, um cara um pouco mais toque de bola, sem muita velocidade. Eu acho o ataque muito bom, apesar de achar o Bill já um pouco mais rodado, apesar do ano passado ter sido muito bom, mas um cara mais rodado. Acho o Mateuzinho uma baita revelação do futebol brasileiro. Eu esperava mais dele ontem, não... Sei que o cara pega a bola, rabisca para a direita, rabisca para a esquerda, corta, entorta zagueiro, dá uma canseira no time. Mas o que eu achei do jogo ontem é que, do que eu vi do América nos outros jogos, o América é um time de posse de bola. Então fica com a bola, tenta construir para um lado, tenta construir para o outro. E ontem o Guarani, ontem o Guarani tirou a posse de bola do América. Eu achei que isso aí, em alguns momentos do jogo, deu uma confundida muito grande no time. Porque vários momentos, para o Guarani não tinha problema nenhum. Tocar a bola no meio de campo, tentava para um lado, não dava, voltava. Tentava para o outro, não dava, voltava para o meio. E isso acho que foi deixando o América ansioso. Pô, eu só sei jogar com a bola. Eu preciso ter a bola para construir a jogada com os jogadores bons que eu tenho. E eu achei que isso aí foi o grande trunfo do Guarani ontem. Você pega no final do jogo, o Guarani terminou com... tá certo que já meio dos 30 minutos do segundo tempo em diante foi mais para fechar o jogo, fechar o resultado. Mas as opções do banco para o ataque eram pouquíssimas. Para não falar, só tinha um cara do meio para frente. Dados todos os desfalques e tudo mais. Mas o Guarani segurou a bola um tempão. Rodava com o Leno na direita, depois voltava com o Auremir e o Evandro no meio, depois voltava com o Salomão na esquerda. Então acho que isso aí fez bastante diferença a nosso favor, né? E sobre o jogo em si, o pessoal comentou aí, eu achei o placar justíssimo. O Guarani teve chance com o Kaique debaixo do gol, teve um chute do Rafael Silva no segundo tempo que o João Ricardo pegou, muito bom também. Claudinho perdeu uma no final do primeiro tempo, acho que foi o último lance do jogo, ele e o goleiro também chutou por cima. Mas o Bill também perdeu uma cara a cara que o goleiro do Guarani, Leandro Santos, pegou. Teve uma com um cruzamento rasteiro que o Bill ia chegar para fazer na pequena área, o zagueiro do Guarani, o William Rocha antecipou. Então, em termos de chance, os dois times criaram a mesma coisa, cara. Os dois times criaram a mesma coisa. Eu achei que o América fosse ser mais incisivo, ia fosse perturbar mais, fosse incomodar mais. Mas como ficou menos com a bola, em alguns momentos do jogo, o Guarani soube controlar mais o tempo todo. Tô concordando. Alguém quer comentar? O Alisson? Não, essa visão do Lucas é interessante, porque, de fato, o América, nesses jogos do CBB, a gente tem percebido o América com uma posse de bola bem maior que o adversário. Uhum. O América é o time que tenta ditar o ritmo da partida e consegue isso. E não só na Independência, nos jogos fora de casa também consegue. Por isso a nossa reclamação do ataque ser tão ineficiente, porque a gente vê o time dominando a partida, o time tendo as ações da partida, mas isso não se resulta em gol, ou quando se resulta, é por uma bola parada, é por um rebote, é por uma jogada aleatória, quase nunca é por uma jogada construída a partir desse toque de bola, dessa posse maior de bola. E contra o Guarani, aí sim entra naquilo que o Marinho tem falado também lá no grupo do Decadentes, que queria ver o América contra os maiores, e quando cai contra um time que também tem qualidade técnica para tentar propor o jogo, para participar, né, para rivalizar mais nessa posse de bola, o América encontrou dificuldades. Eu tô aqui com os números da partida. Ô Alisson, mas isso é até uma coisa natural também, cara, porque é um time bom. Não dá pra gente ver. Eu acho que uma coisa assim que eu vejo no América, realmente a finalização tá complicada. O Bill, ele tenta, né, voltar para fazer o papel de pivô, tenta participar da jogada. Teve até um lance que eu achei engraçado, que lançamento lá na linha de fundo, ele só correndo, deu um pique. Quando ele pegou a bola, eu até coloquei, foi com o Cláudio que eu comentei, falei, bicho, ele não vai conseguir usar essa bola, não, porque já morreu. Ele tenta, mas o papel dele, e uma coisa também que eu acho no Bill, que tá assim, que tá me irrita um pouco, ele valoriza demais a finalização, vocês não acham, não? Pô, se ele tenta bater, dá um tapa na bola, em vez de ser um atacante, aquele atacante grosso, mas que faz o gol, eu acho que às vezes ele tem um certo preciosismo também, vocês não veem isso, não? Isso eu não vejo nele, não. Te confesso que não acho que ele tenha esse preciosismo, não. Acho que ele hesita e acaba não batendo. Mas eu não acho que ele demore porque ele tá com preciosismo e querendo fazer um lance plástico, não. Ontem, eu acho que ele tá demorando mesmo. Não, ontem mesmo teve um lance que ele deu um corte, até o pessoal reclamou de pênalti, que já podia ter batido direto. Ele tentou dar um corte no zagueiro do Guarani, que não precisava, cara. Bem, um bem na linha de fundo. Foi um lance bem na linha de fundo? Se foi, eu acho que é um lance que ele desistiu da jogada. Não. É, eu lembro. Foi isso, eu lembro desse lance. E teve esse lance aquele, ele desistiu, né? E teve o aquele que ele de frente pro gol, que ele podia ter enchido o pé, ele tentou dar um tapa na bola e bate em cima. Ah, essa aí, Ramon. A bola vem quadrada. Sabe o que eu vejo? Até agora reclamando disso, porra. Ué, mas o programa é pra quê? A bola tá lá, o dedo tá pra falar do Game of Thrones lá agora? O que que é pra falar? É, velho. Nessa linha que você falou aí, Ramon, eu percebo do Bill o seguinte: o Bill, quando não está com a bola e o zagueiro está com ela dominada, ele vai para tentar tomar o zagueiro ou o goleiro, parecendo que é um prato de comida. Isso enche os nossos olhos. E tanto que as melhores lembranças que a gente tem do Bill é dele marcando, ele tentando tomar a bola. Na hora que ele está dentro da área, parece essa gana de chutar a bola, essa gana de enfiar o pé para dentro do gol. Essa gana some. Eu queria que essa gana que ele tem para recuperar a bola, que ele usasse pelo menos um pouquinho dela lá dentro da pequena área para tentar chutar tudo enquanto é bola para dentro do gol. Concordo. Você pegou a palavra. Okay. Eu falei ontem no jogo. Fala, Cláudio. Pode falar. Não, o Lucas vai falar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que bate escanteio no América, hein? Pará. Não fala disso, não. Não fala disso, não. Depende. Bater mesmo, ninguém tá batendo, não. Porque tem que bater. Quem você viu fazendo aquelas tentativas foi o Gerson Magrão. E acho que uma ou duas oportunidades, o Norberto também tentou. E até um pouquinho melhor. Mas quem tem batido com alguma qualidade é o Pará, que machucou no último jogo e não jogou. Eu tava assistindo o jogo com meu pai, e em cada escanteio que tinha, pô, teve escanteio, acho que pelo menos dois. O cara bateu lá no outro pau do escanteio. Depois bateu rasteiro. Falei, e bola alta pro Guarani, sempre foi uma dor de cabeça. E eu falei ontem, bom, acho que de escanteio não vamos tomar gol, porque o América não tem quem bata, pô. O Lucas virou quando dava escanteio. Não, tá de boa, escanteio vai sair. Tá tranquilo. Agora, isso é porque eu não tive o prazer de ver escanteio batido pra intermediária. Ou aquele escanteio maravilhoso com dois jogadores inventados. Aquilo é sensacional. Agora, eu acho que o Bill pode ser até, eu acho, esquema tático, tá? De repente ele não tá dando conta de jogar avançado sozinho na frente lá com os dois vindo de trás. Pode ser isso também, que ele tá saindo muito da área pra pegar a bola. Então, pode ser também, né, gente? Ontem eu tive essa impressão também, de que ele estava saindo mais da área pra vir buscar a bola do que tinha acontecido nos últimos jogos. Ele sempre faz isso, mas ontem eu também fiquei com a impressão de que ele tava voltando mais. Ontem eu tive essa sensação que de repente é o esquema que não tá favorecendo muito o Bill. Aí eu até entendo lá do Bill, que um vindo por trás já é desesperador. Imagina dois vindo por trás. É uma pois coisa que dá um desespero. Olha aí. Então, mas agora, o esquema não sacrifica, não é só o Bill, porque esse esquema, desde que o Anderson tá na América, e mesmo um pouco antes do Anderson, nenhum centroavante funciona e nenhum atacante de lado também, nenhum funciona. Então, não é só um privilégio do Bill de não funcionar. E aí o que deixa a gente mais irritado, pelo menos me deixa mais irritado, é que o esquema nunca é mudado. A variação durante o jogo, normalmente, é só trocar um ponta pelo outro e ver se aí funciona, mas não tem uma variação de fato, você não consegue perceber que os zagueiros estão conseguindo marcar bem o Bill, então alguém tem que encostar mais, se a bola aérea não está funcionando, tentar triangular mais pelo meio, enfim, qualquer que seja a tentativa, ela não acontece, e aí os jogadores, eu concordo com o Corneta, a gente não trouxe um grupo de atacantes ruins para um nível de Série B, Luan, o Hugo Cabral, o próprio Hugo Almeida, o Bill, são atacantes que faziam sucesso em clubes de Série B aí até pouco tempo. Então o nosso grupo de atacantes é ruim, mas não funciona. Então o esquema. O Luan não vende, mas não acerta. Né? O Luan vinha da forma de ser garçom. Não é. E a gente também pega muito no pé do Bill, a gente tá esquecendo também que o Luan tá devendo também, né? Demais. Bom, deixa eu pegar umas participações aqui, a começar pelo seu Sérgio Tavares, que não pôde participar hoje. Efeito do churrascão, ao qual todos foram convidados na quarta-feira, ele está sentindo os efeitos do churrasco até hoje, pelo menos é o que ele alega. Hoje tem um evento da Luz Morte. Tá, aí ele me mandou um recado aqui, diz que ele conheceu o Lucas Bahia lá ontem e que o Lucas Bahia pediu pra dar um recado no programa. O recado é: Rafaela, fica tranquila que o Lucas tá vivo e bem. Esse recado foi entregue pro Sérgio ontem, durante o jogo. Então já tem mais de 24 horas que esse recado foi dado. Então, Rafaela, eu tô te passando o recado, mas eu não garanto nada. Pegando as participações da galera aqui no chat também, já tem muita gente participando. A começar pelo Marcelo Campolina, dando um salve aqui pra rapaziada. Participação do torcedor do Boa foi chique. Respeitamos o Guarani e jogamos abaixo do que estamos acostumados. Boa noite. Participação do Boa realmente repercutiu muito bem, do torcedor do Boa no programa passado. Foi uma das melhores participações que nós tivemos aqui de convidados, viu? Mas está aí o Lucas, que tá brigando pela vaga também. Renato Maia, opa, boa noite. Se me permitem atrapalhar a transmissão, vou aqui no chat. Bem-vindo, Renato. Felipe de Leucas, acredito que a maior diferença do jogo de ontem para as outras vitórias foi não ter encontrado a jogada fortuita. Muito bem, ele tá gastando português. Fortuita, que mudou o cenário dos últimos jogos. Aí escancarou o deserto de ideias do ataque. O Rodrigo Maia concorda com o Felipe, temos que melhorar ainda. Deserto de ideias foi a lá Football Manager, joguinho, para quem não lembra. Então aqui a galera veio comentando que quais eram os resultados de 3-0. Que foi contra o Luverdense, contra o Brasil, quer dizer, e o 3-1 lá no Criciúma. João Pedro Maiani pergunta: tá 0-0 ainda? Tá 0-0 ainda, João Pedro. Renato Maia concorda com o Alisson, mas temos consistência. Não, melhor termos consistência do que esses picos de vitória. Regularidade vai ser importante. Seu Rony Formiga Franks, quem esteve mais perto do gol, América ou Guarani? Se foi o Guarani, então podemos comemorar o 0-0. O João Ricardo e o goleiro do Guarani foram os dois mais perto. Para mim, o Guarani tá as melhores chances do gol. As melhores chances, eu também acho, as mais claras de gol foram do Guarani. Sim. Então, pelas circunstâncias do jogo, Formiga, você pode comemorar o 0-0. Mas, olhando de forma mais ampla, esse é um jogo que, para quem quer brigar mesmo lá em cima, apesar do Ramon falar aí que mas a gente disputou contra um time que tá lá em cima, sim, mas já vai ter que beliscar mais pontos contra esses times também. Não dá para só ganhar da galera da prateleira de baixo, não. Vai beliscar. A gente vai ter que ganhar de jogos desse tipo. Vai beliscar, como também vai perder. O exemplo foi o Corinthians ontem. E outra. Não é coisa desesperadora, não. Porque às vezes, sabe que é o grande problema que eu vejo de torcedor do América? Às vezes a gente tem essa cabeça: ganhou um jogo, é bipolar, ganha um jogo, o América é o maior do mundo. Empata é mais ou menos. Perde é terra arrasada. Não é bem assim também, não. Às vezes a gente tem que pôr na cabeça também, gente, que é um time que é um elenco para a Série B bom. Nada excepcional, não. O Inter, que tem um elenco muito melhor que o nosso, vou pegar no papel, tá suando. Vamos parar de bobagem. Tem mais camisa, tem mais tradição, tem mais elenco, tem mais tudo com a América, tá suando pra... Tem menos ponto. O Lucas tava lembrando aqui, antes da gente começar o programa também, do Goiás, que é outro que recebe uma baba de grana, muito mais do que a gente recebe, tá lá brigando bem da tabela. Figueirense, exatamente. Figueirense, antes de começar o campeonato, olha o Figueirense, o time, não, o Figueirense tá montando time de Série A. Olha onde é o Figueirense, também não vai longe, não. O Figueirense vai brigar pra não cair. Muito bem. Mas pra mim o Goiás é muito pior. 30 milhões de cota de TV e não ganha de ninguém, tá bom. O Goiás tá lá. É o craque, Thiago Luiz. Esse é um exemplo. O novo Messi. Esse é um ano de cota de Série A pro Goiás. Aqui. Ano que vem, se ele não subir, ele pega a cota de Série B. Aí ferrou mais ainda. Aqui, começando o campeonato, alguém apostava em Juventude e Guarani? Nem a gente, viu? Em Campinas. Nem em Campinas a gente apostava. Pode aqui, ter certeza disso. Ô, Lucas, o Guarani montou um time, foi pra ficar na Série B, correto? Vou até te contar. 30 segundos pra contar a história do Guarani antes do campeonato começar. Nós jogamos a segunda divisão do Paulista, não conseguimos classificar para o mata-mata para decidir o acesso, ficou 80% do time para jogar a Série B. A gente falou: bom, esse time aí não vai fazer 15 pontos na Série B. Começou a chegar um reforço, outro, só que não inscreveu ninguém, não conseguia inscrever os reforços. Primeira rodada, segundo time foi ganhando. O mesmo time, que foi um fracasso, um desastre na segunda divisão do Paulista, está em primeiro lugar do campeonato. Lógico, agora começou a entrar, né? Rafael Silva estreou contra o América, Richardson tá jogando também, tem mais uns 4, 5 que foram regularizados, mas a essência do time fracassou na segunda divisão do Paulista, então a gente não imaginava nunca estar no primeiro lugar do campeonato na 14ª rodada, nunca. Não, em 2010, o América também, vocês lembram em 2010, o América no Campeonato Mineiro? A gente classificou em quinto, foi eliminado pelo Rio Branco de Andrade, era até o Anderson treinador. Não, 2015, vocês lembram que era o Anderson treinador? Não, 2015 foi eliminado no Mineiro. 2010 a gente subiu, não, 2010. O Mineiro naquela época ficava 8. Era o Anderson Moreira, o treinador da América. Ele entrou no lugar do Flávio Lopes. Lembram disso? A América eliminada pelo Rio Branco de Andradas, que depois não disputou mais o Mineiro porque perdeu o estádio dele lá. A gente subiu para a Série A. Então, quer dizer, é complicado, cara. Assim, Não sei, eu acho que às vezes a gente tem que empatar com o Guarani. É o futebol e a sua caixinha de surpresas, é isso? Empatar com o Guarani, assim, é... Deixa eu continuar aqui então. Felipe de Leucas. No Brasil, em séries A e B, é raro encontrar times com futebol vistoso. Conta-se muito resultado. Mas, como nosso elenco é bom para a Série B, e pelo tempo de trabalho, é preciso fazer mais. Estamos devendo muito ofensivamente desde o ano passado. Muito bem. Renato Maia, também acho. Podemos, e pelo plantel que temos, devemos produzir mais no ataque. Não golear sempre, mas criar mais. Incomodar mais, inclusive, já comentaram sobre. Muito bem. Sobre o comentário do Felipe Leucas aí, do estamos devendo muito ofensivamente desde o ano passado, ano passado eu nem cobrava. Por quê? Ano passado a gente disputava uma Série A e com um grupo de atacantes que nem para a Série B prestava. Então, o ano passado, eu nem botava na conta do Enderson, eu acho que ele fez um ótimo papel, porque ele conseguiu chegar no América, um time que era uma vergonha, dava vergonha no torcedor, e a gente teve jogos bastante dignos com o Enderson, ainda na Série A, enfrentando o Santos, enfrentando o Botafogo, enfrentando o Grêmio. Para esse ano, é que eu cobro mais, porque já tem mais um tempo de trabalho, e a gente foi ele que montou o time. Ele que montou o time, e a gente tem um grupo de atacantes, ao meu ver, bastante digno para a dificuldade do campeonato que a gente está disputando, que agora é uma Série B, não é uma Série A mais, é uma Série B. Então, por isso que a cobrança precisa ser, sim, um pouco maior em cima dele. Cabe isso aí de que estamos desde o ano passado com uma ofensividade ruim, mas a que eu coloco na conta do Enderson é a desse ano, a do ano passado eu não coloco na conta dele, não. Concordo com você. E contrariando a minha percepção, contra dados não há argumentos, o Felipe de Leucas está mostrando aqui que não apenas nos mantivemos na média em termos de acertos de passe, como até fomos uma merrequinha acima da média. Nossa média na Série B é de 89,5% de passes certos. No jogo de ontem nós tivemos 90%. Então está na média, está na margem de erro. Então a percepção que eu tive está completamente equivocada. E aí ele completa: conforme os números que postei no pós-jogo, no grupo do WhatsApp, temos uma média de quase um cruzamento por minuto de posse. Isso é muito, é fazer chuveirinho do chuveirinho, o esquema ofensivo. Parece a Inglaterra da década de 90, né? Isso aí eu acrescento aqui. Se juntar a ligação direta, vira o kick e o rush britânico. Olha lá, exatamente o que o Felipe falou. Renato Maia: pessoal, o que acham do Luan? Acredito que ele mereça o perdão. Não, acredito que ele mereça, perdão, se já foi falado, alguns minutos da discussão. Vamos comentar do Luan, mas antes vou puxar a questão do cruzamento, Alisson. O que é que você me diz disso aí? Eu peguei aqui uma mensagem, foi até o Felipe de Leucas que colocou, deixa eu procurar aqui rapidinho, mas ele fez um levantamento, acho que eu encontrei ela rápido aqui, ele fez um levantamento interessante sobre o número de cruzamentos da América no campeonato. Ele pegou alguns números, nós temos um total de 87 cruzamentos errados certos no campeonato e 311 errados. No total são 398, vamos colocar 400 cruzamentos em 14 jogos. Nos jogos de futebol, em média, 60%, 60 minutos de bola rolando, nós temos 55% de posse. Então, ele colocou que o América come em 33 minutos de posse de bola em cada jogo. E isso dá um total de 462 minutos em que o América teve a posse de bola. Em 462 minutos, nós cruzamos 400 bolas na área. Dá quase um cruzamento por minuto. Isso é muito, é bastante. Eu estou aqui também com os números de cruzamentos do jogo contra o Guarani, ó. O América, só um minutinho que tá carregando, o América fez 37 cruzamentos, 30 errados, 7 cruzamentos certos. O Guarani fez só 13 cruzamentos, 37 para o América, 13 para o Guarani, para uma posse de bola de 51% para o América, 49% para o Guarani, ou seja, a posse praticamente meio a meio. Isso indica que o América, isso pelo menos uma visão, é só um dado, mas dá para a gente onde que o América tenta muito mais essa jogada, ou talvez não tenta outras e aí acaba caindo nessa que talvez seja a jogada mais fácil, né? Chega ali, cruza de onde que tá, da intermediária, e vê o que vai rolar. O América tá tentando a jogada mais fácil, que é o cruzamento, mas ela não é efetiva, e o América não sai dessa zona de conforto para tentar outra coisa. Eu acho que tem um pouco de ansiedade nisso também. De querer se livrar da bola, de querer tentar alguma coisa, e aí parte pro cruzamento. Eu não acredito que isso esteja sendo treinado. Porque primeiro que a gente não tem bons cruzadores assim, segundo que a gente não tem bons cabeceadores assim, então assim, eu só posso fazer a leitura de que isso é uma ansiedade do jogador no momento que ele está no calor da partida. Porque se o Enderson estiver treinando isso e fazendo dessa sua jogada primária, aí é caso de rever, aí é muito por risco, não é possível. Nós não temos nenhum dos dois elementos necessários para que essa tática funcione minimamente, que é um bom cruzador e um bom cabeceador. Ou se não, Henrique, ele tem todo o direito também de pegar e falar: olha, ok, esse time tem uma É, tá no DNA desse time querer jogar cruzando a bola. Então, Anderson, pega esse time e treina muito. Porque o que a gente viu nos jogos, no jogo contra o Guarani e também nos jogos anteriores, são cruzamentos que não chegam na área, cruzamentos que saem, cruzamentos que vão, igual o Lucas falou aí, escanteio que vai lá, o narrador até brincou, falou, foi no quinto pau essa aí. Escanteio que sai lá na bandeirinha do outro lado. É o Hernandes cruzando bola que não chega na área e já sai 4 metros para trás do gol. Então, se vai fazer tantos cruzamentos assim, se acha que essa é uma arma, apesar de não saírem muitos gols disso, bota o Luan, o Bill e o Luan, que são os dois que eu acho que tem um pouco mais de capacidade para finalizar de cabeça, bota esses caras treinando finalização de cabeça, treinando posicionamento para receber um cruzamento, e bota Hernandes, bota Rafa, o Cabral, bota Magrão. O Matheus, bota o Magrão, bota o Norberto, bota todo mundo, faz igual o Tele Santana fazia, bota um tambor no meio da pequena área e fala, enquanto você não conseguir cruzar a bola dentro daqui, você não sai do treino de hoje. Pra ver se isso funciona de fato. Se a gente vai ter isso como uma arma, vamos trabalhar essa arma, porque pelo que a gente vê nos jogos, a gente não tem acesso a treinamentos, a impressão que dá é que ninguém treina, porque é um negócio vergonhoso. Eu acho que isso aí é moda no futebol brasileiro. Agora tá todo mundo jogando com um jogador aberto em cada lado do campo, coisa que 2, 3, 4 anos atrás não fazia. E o Brasil fez, nos anos 80, 90, tinha ponta direita, ponta esquerda. Aí o rapaz chega na linha de fundo, não sabe o que faz com a bola e joga lá pra frente, joga lá pra área e vê o que dá pra acontecer. Eu vou advogar a favor do Guarani aí, porque 13 cruzamentos é pouco, mas também não tinha centroavante, tá? Não tinha um grandão ali pra disputar bola no alto com nenhum dos dois zagueiros do América. Então, o Guarani também cruzou pouco porque não tinha pra quem cruzar. Porque, estatisticamente, por exemplo, o Samudio, que foi embora agora pra Turquia, os 4 gols que ele fez pelo Guarani foram de cabeça. Então, é uma jogada que, de certa forma, dava certo no Guarani. E dessa vez, 13 cruzamentos, acho que foi um pouco abaixo da média porque não tinha referência, né? O Rafael Silva, que estreou, é muito pequenininho pra brigar com o Messias, brigar lá com o Rafael Lima, não chega, né? Mas olha a inteligência do time, não tem a referência, já deu certo anteriormente, não tem a referência na grande área, não vamos fazer. O América não, não tem a experiência anterior, não tem referência de que isso dá certo, não tem a referência na grande área, mas vamos fazer assim mesmo. Porque vai que dá certo. Tá certo. Comentário aqui do Renato Maia, a meu ver, ele é o desafogo pela força física, é voluntarioso, acho que ele tá falando do Luar. Contudo, tecnicamente é muito fraco. Acho que é um dos responsáveis por essa fraca atuação ofensiva do time. Vamos entrar no Luan, então? Quer falar, Wallace? Quando o Luan veio, eu já disse isso aqui no programa. Tecnicamente, ele é fraco mesmo. E por onde passou, ele sempre foi aquele jogador de dar alguns lances meio bizonhos, se atrapalhar com a bola. Mas ele tem a sua competência ele se impõe fisicamente no jogo. Nas suas melhores fases, ele tinha mais velocidade, mais controle da bola para arrancar com ela. E para mim ele é um bom finalizador, apesar de não estar fazendo muitos gols no América. O Luan, para mim, eu já disse isso em outros programas, para mim, não estou defendendo o Luan também, porque não está merecendo muito não. Mas ele é mais um dos sacrificados desse esquema da moda que o Lucas falou aí. O Luan, quando aprendeu a jogar, quando se lançou no futebol, ele não era ponta, não existia isso de jogar com ponta aqui. Ele jogava como segundo atacante, muito mais próximo do centroavante, muito mais próximo do gol, muito mais centralizado, muito mais em condição de receber, tentar um drible, bater, de finalizar de cabeça. Agora, com esse esquema da moda, o Anderson jogou ele lá para a ponta esquerda. Fica complicado para ele, porque ele não tem técnica para conseguir avançar uma camada de campo tão grande para finalizar lá na frente. Também não sabe cruzar com perfeição. Ele fica ali num lugar onde ele, de fato, não consegue fazer muita coisa. Eu gostaria de ver o Luan, mesmo que não fosse... já que o Anderson não muda o sistema, e não é só o Anderson, é o sistema da moda, mas eu gostaria que, pelo menos durante o jogo, o Luan jogasse um pouco mais centralizado, um pouco mais à frente, para ele ter alguma chance de finalizar mais bolas. Que eu acho que a única parte em que ele pode ser um pouco mais útil é brigando com os zagueiros lá na frente e finalizando. Lá na ponta, eu não vejo muito futuro para ele, não. Então, sobre o Luan, eu acho que ele tá devendo muito, mas quem tem para entrar no lugar do Luan? Felipe Amorim! Por isso que o Luan vai continuar no time. Peraí. Ele vai ter a charada. Posso interromper? Esse Felipe Amorim do Goiás? Felipe Amorim do Goiás? Isso. Mas não tá jogando. Pô, não tá jogando bem aí, não? Nossa, pode levar. Pode levar. Vocês estão com falta de tá time? Não, não estão precisando, não, mas esse menino aí surgiu bem lá. Um dia ele acabou com a ponte. Um dia eu troco do Ligão e devolvo. Mando o Luan de brinde ainda. Ô, gente, o sonho do corneta é a gemagacinha do Ricão, velho. Não tem condição, não. O cara ficou o jogo, tô, cadê o Ricão? Você lembra daquele desenho de cu do Lobisomem? Que ele ficava, cadê o corneta, Ricão, você é louco. Você é muito amor, É porque eu tenho uma camisa do Ricão que eu tenho que autografar aqui, entendeu? Eu preciso de uma camisa do Atlético, da Libertadores dele, tem que ser autografado assim, beijo, Zique, pra compor o esquema correto da camisa, entendeu? Já pode jogar a camisa fora, né? Queima estranho. Não sei por que guarda essas coisas. Já tem aí um monte de camisa de árbitro de futebol aí, já tem a coleção completa do Atlético, praticamente. Muito bem. Não, então, é do Corinthians também, Flamengo. Só um último comentário aqui. O Luan teve muito perto de acertar com o Guarani pra Série B. Tava com tudo certo pra vir pra Campinas. O empresário dele é o mesmo que trouxe esse... O atacante que perdeu o gol sem goleiro aí, o Kaique, que só veio porque o Luan acertou com a América. Porque tava tudo certo, o Guarani trouxe 3 jogadores do Palmeiras, o Luan seria um deles, mas ele acertou uma proposta aí do América. Muito bem. Vocês erraram o nome, viu? O nome certo do Guarani chamava-se Felipe Amorim. Felipe Amorim. Ainda era o que tava faltando. Ainda dá tempo, dá pra escrever ainda. Se bem que ele já jogou, né? Não dá mais não, né? Não, mas são 7 partidas, né? Do jogo, 7 partidas jogou? E quantas competições, aquele negócio de não sei quantas competições da CBS, não, foram duas só, né? Não, duas pela América, né? Ah, não foi por 2 times, tá certo, então pode. Muito bem, deixa eu ver mais comentários aqui. Luan é o segundo jogador do time em número de desarmes. Olha o Felipe de Leucas aqui, ó. 18 no campeonato, com média de 95% de sucesso nas tentativas de desarme. E o segundo do time em finalizações corretas. Uma palavra, fudeu. Você vê que o time tá muito mal mesmo. Ele é bom finalizador, só. Ele tinha que jogar numa posição que... vou falar uma loucura aqui, vocês podem depois me xingar. Na ausência de um centroavante que consiga agarrar aquela posição ali, eu, no lugar do Anderson, tentaria em um dia, um jogo talvez mais tranquilo, botaria o Luan com a 9 ali e deixa o pau quebrar. Pô, você já disse, por exemplo, que o bebê vir pro programa, velho. Não pode fazer. É o líder do time. Olha, pote twist. Eu conheci o Luan. Diga, Lucas. Não, eu conheci o Luan, começando a carreira no União São João de Araras, que é uma cidade ali pertinho de Campinas. E era exatamente isso que o pessoal tá comentando aí. Jogava perto da área, fazia muito gol. Não jogava aberto pelo lado do campo, procurando linha de fundo. Nada disso. Luan nunca foi disso. Aí o São Caetano deu um jeito de roubar ele do União São João de Araras. Aí ele foi pro São Caetano, pro Palmeiras. Mas o lugar dele jogar sempre foi perto da área ali. É como segundo atacante. Ou às vezes até de 9. Eu acho essa sugestão aí muito boa, viu? Pois eu é, tá vendo? Sem o Bill, um sem o Bill, vai dar certo. Não cai no do Lucas, não. O Lucas quer destabilizar o América, entendeu? O buraco é mais embaixo, o coelhão maluco vai para as cabeças. Eu quero que suba Guarani e América, porque eu não fui para BH esse ano e eu quero ir no ano que vem. Pronto, tá aí, ó. Muito bem. O Felipe completa a informação que ele passou aqui. O líder em finalizações certas do América é o Bill, que acerta 44% das finalizações. Tem 12 finalizações, 44% certas. É isso? 12 finalizações certas. Ele tem 12 finalizações, e isso é 44%. Certas. Não, 12 certas. Ah, é? Isso, 12 são 44%. Então, ao todo, ele deve ter alguma coisa aí perto de 26%, 27%, 28%, por aí, né, Felipe? Sou bom de número, não, mas é isso aí. Muito bem. Era a minha sugestão. Podemos? Alguém eu só queria falar. O que eu vou falar, meio que eu posso falar no Colatina também. Não vou falar agora. Que eu queimei a língua bonito com o Magrão. Que eu fui um que defendi aqui o Magrão como lateral esquerdo para que esse teste acontecesse. E foi um completo desastre. Eu me senti envergonhado de ter dado essa sugestão aqui. Mas valeu a tentativa. Já tá, inclusive, antecipando o voto de Colatina, então, é isso? Pode ser. Meu voto de Colatina vai no Magrão. Ser o Magrão, mas depois dessa cornetada aí para escalar o Magrão de lateral, o Alisson passa também a ser um bom concorrente, não acha, não? Também acontece, né? Mas vamos ver. Muito bem, deixa eu pegar aqui os votos da Popular, os votos dados pelos nossos amiguinhos no grupo do WhatsApp. Sérgio Tavares fez o serviço, me mandou aqui, deixa eu ver. Vamos lá, Colatina ontem. Ter que trabalhar no sábado e nem ouvir o jogo, um voto, do Adolfo Parentes. Foi bala pra ele, meu filho. Os pijameiros, pé frio, um voto. Luan, um voto. Nosso ataque, 2 votos. Bill, 3 votos. Magrão, 3 votos. Então, Bill e Magrão, os colatinas escolhidos da galera. Cada um fica aí com 0,5 ponto, então. O Alisson, já posso adiantar, então? Seu voto é Magrão mesmo? Pode, Magrão. Beleza. Cláudio? Tá difícil hoje, viu? Magrão, vai, Magrão. Magrão, tá. Ramon? Cara, eu vou no Bill. Você vai no Bill? É porque errou aquela bola, sabe? Eu vou no Magrão também, gente. Eu não gostei do Magrão ontem, não. Achei que o Magrão foi dos que mais prejudicou o time. E menção honrosa pro Rui, tá? Eu fiquei entre Magrão e Rui, pra falar a verdade. O Rui teve mal ontem também. O Rui teve bastante. Ontem, o Lucas comentou bem, o Rui é um jogador que tem potencial e já há principalmente no último jogo, que ele matou o jogo, fez 2 gols, mas ontem teve muito mal, muito mal. Eu fiquei muito em dúvida em quem que eu ia votar, se era no Magrão ou no Rui. Eu vou ficar com o Magrão. Lucas, do América. O Rui parecia o Renan Oliveira nos momentos clássicos dele, não parecia? Que apagão, né? Pois mas é. Isso aí também é culpa do Anderson. Senhor. O Anderson foi lá e falou, ó, joga igual o Renan, faz o que o Renan faz, ele fez isso. Então, pronto. Mas o Rui tá voltando de contusão também, né, gente? A gente tem cara também, não tá 100%, né? Isso aí com certeza atrapalha. Ah, o último jogo ele entrou no segundo tempo, jogou um pouquinho, o cara botou pra jogar 90 primeiro também. Tempo, é outro, não? Né? Não entrou, foi 25 do primeiro, não? Ele entrou no 25 do primeiro, assim que o Renan machucou. 20 ou 25 do primeiro foi que o Renan machucou. 20 ou 25 do primeiro. Mas ele era banco, de repente o cara não tá pronto pra jogar ainda o jogo inteiro, né? Mas tudo bem, aquele cansaço no meio do jogo, né, Bi? É isso que eu não entendo. O cara não aguenta jogar o jogo inteiro, não. Aí se ele entrar no segundo tempo, ele joga alguma coisa. Mas se ele entrar no primeiro, ele não joga 30 minutos de bola, pelo menos? Ele não ganha nada ontem, pô. O lance do Rui não foi que ele... Fala, Ramon. É igual o Ronaldo, não faz bons jogos, talvez. Foi igual você falou, o lance não foi que ele cansou e tal. Foi que ele não jogou nada, não jogou nem 10 minutos. Vamos lá, Lucas. Tá faltando só o seu voto pro Colatina, ou seja, o pior em campo no time da América ontem. Ó, minha primeira intenção de voto, eu não vou lembrar quem era, mas pode ser Zé Ricardo, né, o volante? Ricardo? Acho que foi ele, eu não vou votar nele, mas eu quero lembrar desse lance. Uhum. Quando o Guarani saiu na cara do gol no final do primeiro tempo, eu acho que foi uma bola que pingou no meio de campo e subiu. O cara perdeu o tempo de bola, parecia que ele tinha tomado 5 litros de cachaça, tava jogando no churrasco. Aquilo para um jogador profissional foi uma vergonha, mas eu não vou votar nele, não. Só queria fazer essa menção. Eu vou votar em quem bate o escanteio no América, pelo amor de Deus. Que é só vergonha. Magrão. Então, tá junto. Gerson Magrão, então, leva o Colatina dessa rodada. Muito bem. Eu acho que foi agora eu tô na dúvida se esse lance foi com o Hernandes ou se foi com o Zé Ricardo. Alguém lembra? Esse que o Lucas comentou? Não lembro, não. Eu fiquei na dúvida aqui agora. Uma bola que voltou de rebote, né? Era um ataque do América. Não foi, não? O Zé Ricardo, pode ter sido. O Zé deu umas rateadas ontem também, viu? Ele foi eleito pela Itatiaia o melhor em campo, mas eu não achei correto, não. Achei que ele não tava essa coisa toda, não. Geralmente, eu nunca acho correto quem é Itatiaia. Ele é o de melhor em campo, aí você assiste outro jogo, cara. As duas do Pará foram bem claras. Verdade. Mas ele tá certo. É exceção da regra, né? Vamos lá. Então, o Bala, segundo voto popular. Rafael Lima, 1 voto. Nossa torcida, 2 votos. Hernandes, 2 votos. E o João Ricardo, 5 votos. Eu já vou antecipar meu voto, eu acompanho o voto do João Ricardo. Para manutenção do zero no placar, para o resultado final do jogo, entre os jogadores do América, João Ricardo, para mim, foi o mais importante. Corneta. Poxa. Vai, João Ricardo, também não vou votar nele, mas vou votar nele hoje também. De pirracinha, vai. Então, eu ia votar no público, né? Que foi um público, eu achei muito bom. Mas eu vou no Zé Ricardo, cara. No João Ricardo, desculpa. João Ricardo, goleiro. Muito bem. O Alisson Fernandes. Tem que ser um jogador de defesa. E achei que, apesar da gente não ter sofrido gol, não foi das partidas mais seguras da nossa dupla de zaga. Não que tenham ido mal, mas o Guarani teve ali as suas chances em algumas rebatidas e tal, algumas jogadas um pouco estranhas. Então eu vou de João Ricardo também. Muito bem. Novidade, né? Lucas, o melhor do América em campo pra você, quem foi? Eu vou botar no João Ricardo, eu acho que é o... Ele e o Danilo Fernandes, pra mim, são os dois melhores goleiros da Série B. Não vão me xingar, hein? Eu acho ele um puta de um goleiro. Mas eu queria falar, até eu conversei com o Henrique antes, mais cedo. Eu queria dar num momento que tem tanta gente se matando nos estádios, jogando bomba, matando gente com espírito de churrasco. Acho que as duas torcidas tiveram muito bem, se entrosaram antes do jogo. Eu vi muita foto da torcida do Guarani junto com torcedores do América. Uhum. Torcida do Guarani também, onde vai, briga muito. Então, achei que foi uma sintonia muito bacana ontem, de novo. Assim, a gente só tem visto tragédia em campo de futebol. Mas foi um cenário de paz muito legal. Mas o meu voto é no João Ricardo. Muito bem. E o do pelo lado do Guarani, quem foi o pior e o melhor em campo para você? Ó, o melhor em campo para mim foi um volante, Auremir. Joga com a camisa 5. Ele tem ido muito bem. Está aqui no Guarani desde o ano passado na Série C. Ele jogou no Vasco. Acho que foi um outro time que ele passou por aí. Teve muito perto de sair no começo da virada do ano, porque foi uma dos destaques do time que subiu da C para B. Ele corre muito, marca muito, rouba muita bola. Chega lá na frente. Inclusive já até arriscou uns golzinhos aí. Rafael Silva foi muito bem, eu achei a estreia dele muito boa. Provavelmente aí se ele caiu, né? Teve uma pancada no ombro no jogo. Sim. Acho que terça-feira contra o Ceará ele volta. Mas eu queria de novo dar parabéns para o Auremir, que tá jogando muita bola e é o meu candidato, é melhor em campo. O pior em campo, eu vou colocar um atacante. Eu não sou muito fã dele. tá na moda o jogador tático, né? Eu tenho um amigo que fala que jogador tático é jogador que não é meia, não é atacante, não faz nada em campo, mas que corre pra lá e pra cá, marca alguém e tal, mas no fim do dia acrescenta muito pouco, né? É o Claudinho, jogou de ponta, perdeu o lance no final do primeiro tempo. Cara, já, tipo... já tá falando mal de mim, poxa, aí não dá não, cara. Primeira vez. Amém! Ô, Claudinho, né, velho? O cara tem que dá pra perceber. Meia hora já dá pra saber. Não foi um prazer te conhecer, viu, Lucas? Não leve pro pessoal. O Kaique que pega a porra do gol feito sem falar do Claudio, caralho. Ah, nem. Tático, igual aquele cara que vai pra balada, véio, chega em todo mundo, tá lutando no final, não leva ninguém. É a mesma coisa. É isso aí, exatamente. Eu odeio essa história de jogador tático, porque pra mim, o jogador tem que marcar ou tem que fazer gol. Não tem que ficar marcando lateral, correndo pra lá e pra cá, e a hora que pega a bola no pé, não sabe o que faz. Então, achei que o Claudinho deixou a desejar ontem. Tem deixado, inclusive, eu acho que ele só jogou porque foram muitos os desfalques, né? Ele começou o campeonato como titular, não foi bem. E agora outras pessoas estão chegando, outros jogadores estão tomando espaço do time, ele tá ficando para trás. Teve que jogar, mas eu não gostei da participação dele, não. Muito bem. É isso, senhores. Temos um programa, então? Alguém tem mais algum destaque? Não, eu queria falar, eu deixei pro final, eu ia falar dessa questão da torcida que o Lucas falou, que realmente foi muito interessante. E não é puxando sardinha não, mas a torcida do Guarani também lá dentro do estádio deu um show, canta demais e tal, veio muita gente do Guarani, é bacana ver clubes como o Guarani, o próprio Juventude, que já foi uma Juventude incomodava demais ali nos anos 90, os clubes grandes, jogar lá em Caxias contra o Juventude era um problema, era sinônimo de perder pontos e tal. Então é bacana, apesar de estarem ali rivalizando com a América, mas eu sempre torço para esses times que têm camisa. Eu tenho uma certa birra desses novos clubes, por exemplo, o Boa Esporte, clube de empresários, esse Red Bull, que é aí de Campinas também, eu tenho um pouco de birra disso, e eu sempre torço para que acompanhem o América nessa subida, clubes como Guarani, como Ceará, como Juventude, e vamos ver se dá para subir os dois, Guarani e América. Muito bem. A torcida do América mesmo, só o nosso problema mesmo é Atlético Cruzeiro, essa gente tá sempre a torcida do América sempre recepcionou bem, né, cara, que as torcidas recebe bem. Uma coisa que eu queria falar aqui é da saída do Xavier, né? Parece que rescindiu o contrato com a América. A notícia que saiu agora, no final de noite, não é isso? Eu não, consigo, não tinha lido nada antes. Alguém comentou aí no grupo nosso. Eu acho uma pena. Eu acho que o Xavier talvez pudesse ser aproveitado. Acho que da parte dele ele tá certo. Se ele não tá tendo espaço, que ele vá buscar o seu espaço. É melhor do que ficar parado no banco. Não me parece que ele vai ter muito espaço, não. O Christian tá bem. Christian tá etando ali naquela lateral... quando está sendo necessário, né? Que era um espaço que ele ocupava quebrando um galho, agora tem outro. Não, mas o Xavier jogava na esquerda. Então, esquece tudo que eu falei, uma bela da bobagem, volta a Xavier, porque a esquerda nós estamos precisando. Você tem razão, eu confundi. Xavier é volante, né? É volante. Lateral. Ele é volante, sim. Volante. Quando ele quebrava o galho, na lateral era na esquerda. Era na esquerda, eu confundi aqui, você tem razão. Enfim, de todo fato, vamos esperar, parece que não foi só ele, vamos ver aí. O que está acontecendo com essas dispensas da América? Parece que tinha. Bobeira até extra-campo também, problema. Dizendo que ele foi afastado, né? Ele está sendo separado, né? Exatamente. Tá. Porque então... ele era um jogador que sempre, quando entrou, sempre dava boas partidas, não chegou a comprometer, não. Ele foi pensar tomar caé, né? Mas se não tá. Alguma coisa aconteceu, eu acho que também tem que dar o extra-campo. Vida que segue, gente. Não é nenhum grande, né? Não é o próximo Messi que nós estamos perdendo também, não, né? Mas é que ele seja feliz nos seus próximos... Nem o próximo Colatina, né? Nem o próximo Colatina. Que ele seja feliz nos próximos trabalhos. É isso, senhores. Temos um programa? Lucas, agradecendo mais uma vez sua participação. Muito obrigado por você ter vindo. Como eu te falei, é possível que eu esteja, para quem não sabe, o jogo de volta está marcado para o sábado, dia 4 de outubro, que é um sábado de um feriadão prolongado. Tem aí o feriado de finados. Outubro não, falei errado. Novembro. É o sábado do feriado prolongado de finados. Eu provavelmente vou estar ali nas redondezas, devo dar um pulo para conhecer o Brinco finalmente, que não é um estádio que eu não conheço ainda, em Campinas, só o Moisés, daquele nosso acesso. Não, Henrique, não faz isso não, por favor, cara, faz isso não. Ô, bicho, eu vou de meia. Faz um assinado. Não, novembro, novembro. Só leva água mineral para lá, viu? Ô, Lucas. Meu prefeito não vai atrapalhar, não. Ô, Lucas, o Henrique mora em Brasília, então alguns jogos, ou em Brasília, ou em alguma cidade que ele esteja, ele vai. E a gente simplesmente nunca teve uma vitória com o Henrique nas arquibancadas. Inclusive no time feminino. Inclusive, a gente podia pedir o Sérgio para lembrar qual foi a última vitória que o nosso amigo Henrique presenciou ao vivo do América. Mentiroso, caluniador. Foi por isso mesmo que eu já falei. Qual foi a partida que ele viu em Campinas, América mesmo? Como é que é? Qual foi o resultado? Foi 1-1. Não, foi 0-0 ou 1-1? 0-0. 0-0. Tá vendo? Não tava só eu ali, não. Tinha muito pé frio ali, tá? Muito bem. Então, é isso, senhoras e senhores. Obrigado, Lucas, por ter vindo. O Alisson Fernandes, seu boa noite. Boa noite. Próximo jogo contra o ABC lá. Vamos recuperar esses dois pontinhos que a gente deixou aqui contra o Guarani, buscando a vitória lá contra o ABC. Muito bem. ABC que tá mal das pernas, tá precisando levar um sacode. Seu Corneta, seu boa noite. Boa noite, cambada. Não usem drogas, tá? E preparem para a musiquinha do Pelé terça-feira. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Muito bem. Os senhores continuem nas suas devidas profissões, porque cantoria não é uma opção. Seu Ramon Gregório, seu boa noite. Boa noite, amiguinhos, e boa segunda-feira. Muito bem. Seu Lucas, dê seu boa noite, faça o seu jabá, como é que te acham lá na como blogueiro do torcedor do Guarani no Globo Esporte, Twitter, o que mais? Gente, obrigado aí pelo convite, acho que papo de alto nível, espero que no final do ano a gente esteja feliz de novo com nossos dois times na Série A. Eu já convidei o Henrique, sabendo que ele é pé frio, né, então quem quiser vir para Campinas aí, para esse jogo em novembro. Vai rolar até um crowdfunding aí para patrocinar ele do Henrique, sacanagem. Se um de vocês também estiver por aqui, avisa, a gente marca um negócio em Campinas à noite, bate um papo antes do jogo, seja lá o que for, faz um churrasco, a gente inventa, mas que até lá os dois continuem no G4 e a gente faça uma festa depois. Eu tô no @LucasPezão no Twitter, eu tô no blog do Guarani, no Globo Esporte, blog do torcedor, e tamo nessa jornada. Acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de ganhar do ABC, time muito fraco, desestruturado, acho que tá tranquilo, e nós vamos pegar o Ceará, né, em casa, terça-feira à noite, 8h30, é um jogo bem difícil, a expectativa é de bastante gente no campo, o público tem aumentado, nós, 15ª rodada, o Guarani não fez nenhum jogo sábado, 4h30 da tarde ainda em casa, então tá difícil, mas terça-feira a gente espera um bom público lá e pra manter a liderança. Um abraço a todo mundo, obrigado e vamos pra frente. O de ontem foi o nosso primeiro jogo sábado, 4h30 também, difícil, então. Viu? Mas vamos ver se isso melhora, se é uma boa colocação no campeonato... Faça com que os mandantes da CBF nos coloquem em melhores horários. É isso, senhores. Se terça-feira, às 8h30 da noite, lá no Rei Pelé. Vai, tô... Diga, Corneta. Não, acabei de conectar com o Lucas Pezão agora, tá? Muito bem. Só pra encher o saco. Valeu. Agora aguenta. Valeu. Então, terça-feira, às 8h30 da noite, lá no Rei Pelé, o América vai pegar o ABC, que tá mal, que tá lá embaixo, e tá apanhando. Perdeu, inclusive, do Náutico. Foi a primeira vitória do Náutico no campeonato. É um time que está acuado, a gente sabe do histórico Robin Hood que o América tem. Vamos torcer para que ele não se faça presente dessa vez. E a gente volta para comentar o resultado dessa partida na quarta-feira, muito provavelmente com o torcedor do ABC também participando. Certo? Obrigado, senhores. Não foi no Rei, o que eu falei bobagem aqui? O João Pedro Maiano já está me corrigindo. E ele, se ele está me corrigindo é porque ele tem razão. Não era um Rei Pelé, né, João Pedro? Qual que é o nome do estádio lá, gente? Frasqueirão. Frasqueirão, então é isso. Então, que é uma grande frasqueira. No Frasqueirão. É, o Rei Pelé de quem, gente? Que eu tô confundindo. Rei Pelé do CRB, Maceió. Confundi. Eu tô com medo do CRB, viu? CRB que roubou o lugarzinho do Vila no G4, ganhou lá do Inter, de 2-0, e tá agora no G4 junto com a gente. E é um dos próximos jogos ainda aí que a gente não fez nesse turno. Então é isso, senhores. Guarani também não, né? É um outro Brasil, né? Temos dois Brasil jogando a Série B. O Clube de Regatas Brasil, CRB e o Brasil de Pelotas. Exatamente. Então é isso que está confundindo os adversários, será? Então, a ver. A gente volta quarta-feira, gente. Valeu todo mundo que participou. Obrigado mais uma vez, Lucas. Quarta-feira nós estamos de volta. Abraço, galera. Até mais.